me abraça, você me beija, você me amassa. Não consigo mais viver sem teu carinho, sem teu jeitinho, meu danado. Fico louca quando você me abraça, você me beija, você me amassa.